mar, sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Com exatidão, não é conhecido o verdadeiro local de nascimento de Cristóvão Colombo, o navegador europeu descobridor da América. Galego, catalão, português. As hipóteses mais consensuais apontam, entretanto, para que tivesse nascido em Génova entre 22 de agosto e 31 de outubro de 1451. Mais certo é o local da sua morte, Valladolid, em Espanha, a 20 de maio de 1506, com 55 anos de idade. Cristóvão Colombo, em espanhol Cristóbal Colón, em italiano Cristóforo Colombo, foi o navegador que comandou a frota que alcançou o continente americano a 12 de outubro de 1492, numa empresa que teve a responsabilidade e o apoio dos reis católicos Fernando e Isabel de Espanha. Foi em Portugal que Cristóvão Colombo começou a conceber o seu projeto de navegação para o Ocidente, pois se os portugueses navegavam já para Sul na saga dos descobrimentos, por que não fazer o mesmo para Oeste? Lisboa, na segunda metade do século XV, era um rico e ativo porto marítimo e mercantil. E Portugal, país dos melhores, mais audazes e experientes marinheiros. Colombo alimentava esse sonho. Guardo le strade, guardo le case, guardo anche dentro di me. Non c'è felicità se non ascolto i sogni. Spesso la vita mi fa del male e sputa contro di me. Ma poi mi accorgo che rimangono i miei sogni. E sogni di più e la notte avrà la luce del colore che vuoi tu. E poi sogni un mondo nuovo dove non si soffre più. E in questa sera di luna vuota io chiedo poco per me. Un pozzo di magie dove buttare i sogni. E sogni anche tu che oltre gli anni e l'infinito ci sia ancora di più. E i sogni che farai non li ruberanno mai. E sogni anche tu e la notte avrà la luce del colore che vuoi tu. E poi sogni un mondo nuovo dove non si soffre più. Sogni anche tu case, guardo anche dentro di me. Non c'è felicità se non ascolti i sogni. Terá sido após 1479 que Colombo casaria com a portuguesa Filipa Muniz, filha de Bartolomeu Perestrelo, cavaleiro da casa do infante Dom Henrique e primeiro capitão donatário do Porto Santo. Colombo viveu no Porto Santo a quando da sua passagem por esta ilha portuguesa. Da união nasceu Diogo, o seu único filho legítimo, o qual seria depois nomeado pela coroa espanhola como segundo almirante e vice-rei das Índias. No Porto Santo existe hoje a Casa Museu de Colombo, aberta ao público em 1989. A casa é composta por dois andares, o resto chão com uma loja e uma sala de exposições temporárias, e o primeiro andar dedicado à expansão portuguesa, à importância da coroa espanhola e à biografia do navegador. Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, o teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa, e até zarco ao descobrir-te, e ao pisar teu solo, amigo, fui quase como a pedir-te, fui quase como a pedir-te proteção e bom abrigo. Terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe. Oh, linda ilha dourada, da água pura e sadia, da lua tão prateada, do sossego e da alegria. Tens os teus velhos moinhos moendo o pão do Senhor, e nos beirás os pombinhos, e nos beirás os pombinhos arrulham canções de amor. Terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe. Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe. Financiada pelos Reis Católicos de Espanha, na noite de 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo partiu de Palos de la Frontera com uma frota de 3 navios. Uma nau maior, a Santa Maria, apelidada de Galega, e duas caravelas menores, a Pinta e a Santa Clara, a que carinhosamente chamaram de Ninha.

Na sua exploração pela atual América Central, Colombo bordejou a costa nordeste de Cuba, onde chegou a 28 de outubro de 1492. Entretanto, a nau Santa Maria encalharia na costa norte, pelo que teve de ser abandonada. A frota ainda chegaria ao atual Haiti. Na sua segunda viagem, que se iniciou em 1493, Colombo contou com 3 naus e 14 caravelas. Abordou as Antilhas e chegou a Martinica e Porto Rico. Nesta viagem, fundou Isabela, atual São Domingo, na República Dominicana. Colombo ainda faria mais 2 viagens ao continente americano. Na primeira destas, chegaria a Trinidad e à Venezuela. Na última viagem, avistou costas das atuais Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Cristóvão Colombo morreria em Valladolid a 20 de maio de 1506. Os seus restos mortais, por desejo do seu filho Diogo, encontram-se depositados na Catedral da cidade de São Domingo, na atual República Dominicana. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova. Às segundas e sextas-feiras, 21 horas.